Hand. Em relação, eu trabalhei com a DDEB antes de trabalhar na Kishikreta, fazendo estudo de inclusão financeira, e deu a oportunidade para estudar um pouco a questão do crédito a nível habitacional também, e não só crédito comercial e crédito pessoal. E deu para perceber um pouco as grandes falhas que existem no mercado de Angola. Começando com a questão número 1, portanto, segundo a apresentação, 70% das casas do Fundo de Fomento Habitacional seriam de natureza autoconstrutiva. Portanto, existe uma correlação entre a medida de standard de vida, que é o Living Standard Measure, e o acesso ao crédito. E segundo a apresentação, foram apresentadas 5, do qual só vou falar 3. Vamos dizer que o Living Standard Measure 1 seria de 2 a 4 dólares, correspondente a 25% das pessoas. E assim sucessivamente, 2 de 4 a 9, 9%, e 3 de 10 a 20, portanto seriam 10%. Mercados diferentes, com características diferentes, merecem produtos específicos. Portanto, aí os bancos tinham que trabalhar especificamente para cada tipo de segmento de renda, para satisfazer as necessidades dele a nível habitacionais, mas também não vou por aí. A minha questão está naquele espaço de 30%, portanto, Living Standard 2 e 3, mercados de 4% a 20%. E segundo uma ideia que foi tirada de um livro do Finmark Trust, uma simulação. Vai lá, um cliente vai ao banco, em 1992, dois clientes pedem um empréstimo de 25 mil dólares. A hipoteca no banco comercial, vá, no banco formal, é de 25 mil dólares, mas no microcrédito leva 5 mil. Portanto, aí já existe uma diferença. A nível do termo, o termo do empréstimo, um tem 20 anos, o outro pagáveis em 18 meses, sucessivamente. O juro em média da hipoteca seria 15% e no outro 40%. A prestação, 380 para os dois. Em 1999, 5 anos mais tarde, nós temos o capital pago pelo cliente A, mais ou menos 10 mil, e o cliente B pagou os 25 mil. O capital devido do cliente A, cerca de 60%, estamos a falar de 15 mil dólares, enquanto o outro não tinha nada. E um total pago em juros do cliente A, cerca de 21 mil dólares no total, e do cliente B, 6.920. Desconfio um bocado disto, porque juros a 40%, no total, como subdividido em 5, penso que esta simulação está um bocado esquisita, mas é só para dar uma ideia de que existe um grande potencial. Podes repor as questões? Alan, dá para repor as questões novamente? Sim, só para dar assim uma... Ok. Uma linha de pensamento. Portanto, existe o potencial. O potencial, a partir de seria o microcrédito. Em relação à questão número 2, ora bem, os grandes problemas, sem deliberar muito, vou optar pela sensatez. Nós sabemos que um dos grandes problemas daqui de Angola são incumprimentos e são ineficiências dos órgãos de Estado, na minha opinião. Mas, por exemplo, voltando ao trabalho que tinha feito antigamente, que é a inclusão financeira, existe uma falta de mecanismos de inclusão financeira. E isso é muito importante, porque vamos dizer que, segundo o BNA, em 2012, 22% das pessoas, 22% seria a taxa de bancarização. Isso quer dizer que 70%, ou neste caso 88% das pessoas, não têm acesso a contas. Não têm contas. E um dos requerimentos básicos para se adquirir um crédito é a abertura de uma conta. Outras dificuldades com os tratamentos legais, isto são coisas muito simples. Falta de bilhete de identidade, acesso às infraestruturas, ou a distância que existe dos bancos. Portanto, o problema até está mais em baixo. Não é tanto... isto também faz com que os bancos desconfiem um pouco das pessoas e da capacidade de emprestar. Portanto, para mim, um dos grandes problemas realmente é... Só para complementar, falaste da bancarização, mas há um dado que existe no mercado, isso não é segredo, que os bancos dizem que o prazo do depósito médio num banco é de 6 meses e um crédito imobiliário hipotecário é de 20 anos. Okay. Isso significa que os bancos não podem, ou financiam com muita dificuldade créditos com longo prazo, ou seja, quase Sim. ninguém guarda dinheiro no banco em Angola. E quando se fala de bancarização, é simplesmente a estatística da abertura de conta bancária, porque aqui o que funciona é receber 100 mil kwanza de salário, às 10 horas, às 11 horas já não tem nada. Portanto, eu acho que também não há confiança. Nós, os clientes, não confiamos o suficiente no banco. Resultado, os bancos não têm dinheiro para financiar projetos de longo prazo. É aí que eu falo que é importante criar um ambiente jurídico favorável para que os bancos consigam fazer captações externas a longo prazo para poder financiar a habitação em Angola. De facto, isso é verdade. Vou acrescentar, nesse estudo foi feito, vai lá, foi dado uma olhada mais aprofundada na conta banquita. A conta banquita é um mecanismo de inclusão financeira. Sim. E o que aconteceu foi que cerca de, não sei precisar, mas foi uma percentagem alta, perto dos 80%. As contas estão em estado de dormência. Quer dizer, as contas foram abertas, mas não estão a ser utilizadas. E mesmo as contas nos bancos formais, fora da conta banquita, cerca de 40% não foi utilizada ou foi esquecida passado um ano, 18 meses. Portanto, isso é um grande problema e tem a ver com consciência financeira e com a falta de educação financeira das pessoas. Confiança, com políticas que desincentivam muita gente. Desde 1990, quando houve a última troca da moeda, são passados 24 anos, mais ou menos, e eu tinha 15 anos na altura, eu lembro muito bem que houve aquela política da troca da moeda de 2/3, um oitavo, muita gente diz que ficou pobre nessa troca, mas isso foi feito através dos bancos, ou seja, as pessoas... E perderam confiança. Quem tinha 100 kwanzas foi ao banco para trocar, para trazer o novo kwanza. E recebeu 5 kwanzas do dinheiro novo. Então, as pessoas acreditam que ainda ficou dinheiro deles no banco. Que até hoje ninguém dá. Mas não era isso. Não. O valor facial. Exato, mas o que, a realidade é essa. As pessoas tinham uma determinada quantidade de dinheiro e, em troca, o Estado deu uma quantidade, um oitavo mais pequena. Isso já é a segunda vez, que acho que em 77 aconteceu a mesma coisa. Então, hoje, pessoas que viram as duas experiências preferem guardar o dinheiro em casa, ou seja, recebe o salário mesmo no banco, mas tira e põe num cofre em casa para não vir mais a política do Estado. Em relação a isso, que muitos de nós só têm mesmo a conta bancária. É só para estabelecer. Sim, não. Só mesmo por uma questão de imperativo. É. Será que se fosse a fazer um encargo mais profundo, eu diria que 70% preferia não ter a conta denunciada no banco. Igualizando a questão dos sistemas para os serviços bancários, para fazer uma análise, vejo que não há grandes vantagens. Então, os próprios serviços dos bancos que em Angola também não são atrativos. Sim. Fiz um levantamento de uma na ATM e apareceu um outro do mesmo valor. Passadas 24 horas, o levantamento debitaram duas vezes. Ora bem, toda a gente já sabe que aqui em Angola existe muita dificuldade. Os bancos são... O trabalho dos bancos é sem comentários, mas deixa-me só continuar com isto e depois nós podemos falar. Ora bem, isso quer dizer que existe uma dicotomia conflituosa de interesses, porque tanto o público como as pessoas desconfiam dos bancos e os bancos desconfiam das pessoas. E este é que é o clima dos mercados financeiros aqui em Angola. E a maior parte é verdade, a maior parte das pessoas até prefere a informalidade. Prefere pedir ao amigo, prefere fazer uma quixiquila do que ir a um banco e esperar 60 dias para tirar um crédito. Inclusive foi identificado empresários portugueses e estrangeiros, mas nomeadamente portugueses, que requerem empréstimos junto às quinguilas, porque é mais rápido, sim. Tem preferência. Porque é mais rápido. Isso foi identificado no estudo, se está lá, se não está. As quínguilas. Ah, isso é outro assunto completamente diferente. Portanto, a nível de estatísticas também, isto foi tirado no IBEP, no estudo que eles fizeram. Penso que foi em 2010, em 2010, números de 2008, que nesse ano 35 a 40% dos negócios concluíram que o maior constrangimento para as suas operações foi a obtenção de crédito, ou foi a tentativa de obter crédito e não conseguir. Portanto, isto é uma amostra de 60 entidades formais e não formais aqui em Angola. 600. No universo, 600. Portanto, se for para responder, ou para dar um parecer nas questões 1 e 4, em relação ao papel do Estado, ora bem, já foi referido, uma coisa que falta aqui em Angola é para falar um pouco também de... O Estado deve incentivar as microfinanças. Na minha opinião, deve incentivar muito mais as microfinanças, tanto é que só existe uma instituição que é a Crixi Crédito. E para isso tem que haver um corpo regulador, que não existe. Existe o BNA supervisiona, mas não, falta um instrumento. E claro, como o Sr. Kleber já referiu, uma estrutura limpa, não é? Isto quer dizer que é livre de ambiguidades, livres de oportunidades de free riding, e de ganhos extras, monitorias, avaliações internas ou externas, independentes, até seriam melhores. Mas sem interferência dos grandes grupos de interesses que existem aqui em Angola. São os militares, os políticos, não sei. Em relação... Os grupos sempre vão existir. Em relação a recomendações, penso que já falei um bocado disso. Uma recomendação que posso deixar, fruto dos estudos que tenho feito em relação a esta temática, tópica da inclusão financeira, é a diversificação das... Não digo que são opções de crédito, mas, por exemplo, existe uma entidade que tem muito dinheiro e não consegue entrar nos mercados. Se conseguisse distribuir por entidade A, B ou C, canalizar fundos, e esta seria, por exemplo, mais relacionada com o crédito de habitação, esta crédito de melhoramento, por exemplo, e esta para o crédito de expansão. É como se fosse criar retail funding. Mas a questão passa por aqui, criar soluções adequadas ao que existe cá dentro, aprender um pouco as lições de fora, mas tudo o que se traz de fora nem sempre pode resultar, tipo one solution pill for all remedies. Normalmente, segundo a pouca experiência que tenho, pode não resultar. Em relação à quinta questão, ora, a DDEB tem os dossiers temáticos. Não são os dossiers muito engraçados, são os mamarrachos que têm centenas de informação, que está disponível a empresas que têm interesse em ter acesso a esse tipo de informação, porque além de ter informação relativamente aos mercados, tem informação relativamente às pessoas, e essa informação pode ser dissecada e pode ser analisada e pode ser usada para proveito próprio. Isso é o que falta aqui em Angola. Existe o Instituto Nacional de Estatística, que é um prédio lindíssimo, novo, fica ali perto do aeroporto, é muito bonito, mas é vazio. A INE, por exemplo, a nível de acesso à informação online, há certo tipo de informação que é bloqueado, portanto, isso já vai criar muitos constrangimentos a nível de aceder à informação. E essa informação, esses tais estudos regulares, publicações, estatísticas e não só, dão a conhecer as tendências de mercado que são necessárias. Se eu tiver a interromper, podem dizer. Tendências de mercado, indicadores económicos, rendas e não só. E última observação, para não dar tempo. Eu acho que deve ser redirecionado o foco do paradigma de desenvolvimento. Setor privado para o setor público e para a população. Nós estamos a falar de um país que saiu há 30 anos de guerra. Não está ao nível do Brasil, nem da África do Sul, nem da Inglaterra, nem... Entendo? Eu penso que é necessário primeiro focar também nas necessidades da população, para depois se poder focar nas necessidades do setor privado. Porém, lá está, é tal dicotomia, não é?